Paz do Senhor. Eu aprendi uma lição com um pai muito amoroso. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho Jesus. A Bíblia também fala que Deus deu tudo para o filho e o filho disse: tudo é vosso, vós de Cristo e Cristo do Pai. Estava um homem andando na cidade, parecia um homem assim, maltrapilho, um mendigo. Falaram: você não tem nada? Ele falou: não, eu não tenho nada, só tenho uma carteira. E aí perguntaram: mas se você não tem dinheiro, para que ter uma carteira? Ele disse: é porque eu carrego só aquilo que é importante. E dentro da carteira, a foto de toda a família dele. Se Deus tivesse uma carteira, a minha e a tua fotografia estariam lá, com certeza. Pense nisso. Deus te abençoe e até amanhã.